helicóptero de serra vai decolar e vai manter o setor sul do aeródromo, guardando para cruzar. Colagem autorizada no 7, vento 1, 3, 0 graus, 1, 2, 1. Manter o setor sul do aeródromo até cruzar. Mandei posição, 7085. Do Marinho, tem tráfego na final da 1-0 e tenho mais um tráfego decolando da 1-7, vai cruzar o campo para manter a posição. Fica autorizado o repórter táxi. Obrigado. Rio, tá 3154, final da 10, contra embaixo travado. Tá 3154, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 149. Sente livre pouso, tá 3154. Mike Fox, Trato Serra, decolou 03, mantenha contra o vento da 1-0, o limite é a cabeceira 28 com 360 pela direita. Só guarda no tráfego da TAP pousar. Negativo, vai manter a contra o vento da 1-0. Qual é a velocidade agora? 250. 4462 é o número 3 para pouso, 250 nó na velocidade, dentro em breve eu vou solicitar inferior. Positivo, está seguindo a aeronave da Gol 11 milhas à frente com velocidade inferior. Vitor Mike Quebec retorna de Cairo, chame em Paripe, ajuste 1-0 bem. Zero, 1.500 pés, Mike Foxtrot CA. Gente, mantém 1.000 pés, Mike Foxtrot CA. Confirmando o corredor forte, 1.000 pés, mantém 1.000 pés. 1.000 pés, Foxtrot CA. Portão 5 autorizado, reporte táxi 5856. Vando à esquerda, Mike Fox Trotter, reportará cruzamento da 28. Quilo Romeo Oscar, decolagem autorizada no 7, vento no 8, 0 graus, 099. contato, se a gente cruzou o campo, chama o controle 1208. Foxtrot A. Mike Foxtrot A. Não foi entendido. Mike Foxtrot A. Mike Fox Sierra para o controle. Ele já cruzou o eixo da 1028, agora na proa norte, para o litoral. Ciente, Mike Fox Sierra. O senhor possui transponder? Eu ativo, senhor. Foi solicitado que acionasse algum código? 0131. Acionado? Ativo. Ok, agora sim. Agora estou recebendo o código 0131. Prossiga visual e na escuta, Mike Fox Sierra. Fox Sierra. Kilo Romeo Oscar, controle. Prossiga visual, chame no traverso fora da base. Sinal 35, mantém-me escuta. 8-5, iniciando cruzamento, na sua escuta. Azul 4065, decolagem autorizada no 0, vento no 40 graus, 139. Autorizado, decolagem. Mike Fox Sierra, autorização partirá da torre de controle. O senhor vai retornar agora? É, sim, autorizar, fazer, depois prosseguiria para Valença, com curva à direita. Eu tenho dois jatos chegando para pousar na pista 10 agora. Nós vamos prosseguir um pouco mais à frente, depois chamaremos o senhor. Ciente. Serra aeronave completando o pushback. Ingresse Juliette, seu portão número 9, 3154. Marinha 7085, Salvador. O 7085, decolado de Salvador, com destino ao heliponto do Morro do Gavaza. Estima pouso em mais 5 minutos. Está mantendo 1000 pés pela Axé. Gente, chama na final para pouso. Chamará na final o 7085. Boa tarde, FNM 3114, vai passando 175, autorizado até o 50. Quando possível, precisa pontuar direto do túnel, o Itácio. Oceano 6314, o controle de Salvador, a chegada é a mar e desça para 2000, ajustado no 0 do 6. Matima, já perdi o 2000, 6314. Controle, aqui é o Romeo. Prossiga. Estou indo 14,5 para direto, Moço. Estou autorizado a subir para 2.500 pés, porém terá que voar da proa 245 durante 5 minutos. 245, 5 minutos. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, da coluna da EL, 1.500 pés. Azul 4065, controle, contato radar. Aver Paris, direção Interlagos, Vitor Maikebeck. Prossiga para a rotatória e aguarde transferência. Rotatória aguardando transferência, Vitor Maikebeck. Mike Fox Sierra poderá retornar para o circuito da pista 1-0, a princípio rotatória. Afirmativo, rotatória, Mike Fox Sierra. Afirmativo, o senhor pode retornar com velocidade reduzida. LibreTax, ponto de espera no zero, pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre 1895, web 5856. Número 118.95. Livre ali. Obrigado. 4462. Vitor Mike Quebec, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, Vitor Mike Quebec. Dobra, maçã com Vitor Mike Quebec. Informar Quebec, autorizado sinal 17, se ajustando como número 2, tem tráfego agora 1 milha de Sierra. Autorizado sinal 17, ajustando como número 2, em Tomar Quebec. Eu, Romeu, acho que eu vou dizendo. Autorizado. Dizendo, baixar a trovar. Número 00, boa tarde, pouso autorizado 110, vento no 40 graus, 099. Livre, pouso no 0, gol no 600. O Vitor Maquibec pode descer para mim o pé, encurtando na 17? Para agora já passou o externo. Desce o pé, encurtando no 7, então vai quebrar, está visual com a aeronave. Sim. 5427, né? 5627. 5627. Ok, muito obrigado. Nada. Controle 4065. 4065. Possibilidade com a bridge direto, senhor? Negativo. Vou da Elê da bridge. Certo. Da El Leda após direto Ilhéus. Por gentileza, agora, torre 1895. 2. 1995, é? 1895. 5856, após o gol ali, mantém pista no zero, preparando decolagem 5 autorizado. Vitor Quebec, pouso autorizado no 7, vento no 40 graus, 129. Vitor Quebec, pouso autorizado no 7. Eu solicitei a S, só um instantinho que ele vai me fornecer o plano, só um minuto. LS a 7 milhas para o toque, pista 190. Chame a torre, 11895, solicite instruções. Sierra chama quando ingressar na final da 17. Reforçarei na final da 10, mais Foxtrot. Confirmando, final 17. Então toca e arremete na 17, que é autorizado. Prossegue para Valença, então, senhora. Afirmativo, vou autorizar. Então, se ingressa na final da 17, me chama. Afirmativo, a gente vai arremeter no ar e prossegue para Valença, mais Foxtrot. Ciente. Webjet 5856, decolagem autorizada no zero, vento no 50 graus, 099. Decolagem autorizada, Webjet 5856. Bono 600, Solo Zuno 5, Solo no 21, Desson 9. Nada. E 5491, aciona a identificação. Interno baixado e checado, azul 4462. Ciente, 4462. Pátio 4 para acionamento, para táxi decolagem, chame de volta a torre em 11895, Índio na Vanderal. Azul 4065, chame Recife, frequência 1251. Vai receber 25 anos, parceiramente. Vitor, autorização Brasília. É 321 para Brasília, está pronto, cópia? Afirma. 321 para Brasília. 320, autorizado a Perus de Lua 17, a rota, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, Arbor Elefa, após, conforme na aerovia a Perus de Lua 17. A frequência do controle é 1208, a torre em 11895, seu transponder 50, 16, Oceanair 63, 21. Atualizando Brasília 320, decola da 10, curva à direita, Árvore Elefa, via número 1597, 20.8, é a frequência do controle, 1895, torre 5016, o transponder 6321. Correto, informe, pronto para push. Olá. Livro 600. Táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão é número 8, no 600, ou no 600. 08. Bravo aqui, Luiz, boa tarde. Táxi autorizado, Índia November Alfa, chama para ingresso. Certificado. November Alfa, autorizado, o táxi chama para ingresso. Portugal 021 Control, it's certain now altimeter 1016, clear to 8000, both arrival, runway 10. Oceano 314, livre aproximação ILS. Muito obrigado. Salvador, azul 4462, livrou para o sol. Em frente, reportante da Juliette. Táxi em frente, reporta Juliette, azul 4462. Paracaju no 70, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jama, pós-direto Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 118.6. Seu transponder 5030, trip 5627. Juliette autorizado 170 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, direção Jama. 128, controle 186, torre 5030, transponder 35627, pátio 13, reportado no para o posicionamento. Correto. O Xaner 6327 está na escuta para a cópia. O senhor está autorizado, ele é os nível de voo 240, decola da 10 com curva à direita, confirmando 240 e a posterior completa visual naquela localidade, um plano Yankee. Decola da 10 com curva à direita, da El Leda após Ilhéus. Frequência do controle 1208. A torre em 11895, seu código 5007, o Xaner 6327. Correto, informe, pronto para o push. Miguel 021, we're clear to 5000. 5000, Miguel 021. Qual aeronave que solicitou no 649? Por que aguarde cópia no 649? Com 807 Salvador, meu cordial, ajuste 10 no meio e desça para 8000, tá bom? Web 5856, chame Recife, frequência 12685. 12685, 5856, boa tarde. Oceano 6314, zona localizador. Em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 11895, Oceano 314. Sério. Boa tarde, Oceano 63, 1-4, final 1-0, baixar através. Oceano 63, 1-4, boa tarde, pouso autorizado 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-2-9. P5491, velocidade 180. 180, 5491. Mike, Papa Lima, fly direct to Duna, descending to 2,000 feet for approach. Down to 2,000, heading Duna. Mike, Papa Lima. Com a primeira curva à esquerda, saindo no corredor, a 1.000 pés, com maior tempo de voo. Frequência do controle 1208, a torre em 118, meia dúzia. Confirmando, 118.95 a torre, 118.95. O Bravo Kilo Whisky. Pelo Romeu, acho que não tenho tráfego ali informado o setor. Não é de conhecimento do controle, outro tráfego. Frequência livre. O transponder 0116 para o Bravo Kilo Whisky. Estou no pátio 4 para acionamento táxi decolagem. Chame a torre em 118.6 dúzia, Bravo Kilo Whisky. Confirmado 118.95. A 327 na 01, autorizado, reporte pronto para o táxi. P5491 com 180 nós e descida para 3.000 pés, é o número 3 para pouso. Ok, para 3.000, 180 nós, Mike Foxerra, através do Farol da Barra. Positivo, mantenha 1.000 pés, frequência livre. É. O Golf para Irecê, Plan Yankee, nível 200, até 200 milhas, onde modifique e prossegue visual, decola da 1.7 com primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto, frequência do controle Salvador, 1208, a torre em 118.95, seu código transponder, 5527, Romeu, Romeu Golf. Go 021, descending until 4,000. Mountain 4,000, go 021. Yes, 30 miles north, passing 90,000, descending until 4,000. Web 729, Salvador, adessa para 9.000 com 1.016 na chegada a ponto. 9.016, prefiro a ponto. Obrigado. Gol 1807, descer até 5.000, 1807. Chama táxi. Trip 5491, 6.800, na descida para 2.000, autorizado. Ok, 2.000, autorizado, 5491. 2.6, direito no 219. Boa tarde. Boa tarde. Autorizado decolagem 1-7, vento no 30 graus, 1-2-9. Após a decolagem, já está autorizado cruzar o campo. Controle, boa tarde, Oceano 63, 1-4, livre. Por outra, nessa escola. 6314, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, 6314. Reportará antes da Juliette, 6314. O 396, vetoração para sequenciamento, esquerda para o 010, tem como limite o curso localizador. Passa 6.700, descida para 2.000 pés. Número 3 para pouso. Esquerda 010, limite ao localizador, 1.0, 3.0. Porto Cal 021, now you're number 4 for landing. Reduce speed until 210 knots, over. 0271, do Índio Evander Alfa. Então o senhor vai acionar um transponder diferente, aciona 0117. 0117, Índia Vibrata. 5, 6, 3, 7. Correto. Mike Papa Lima, you are clear to the ILS approach. Portão de número 5. Portão 5 via Juliette, grato, 6304. Voo no 649, um minuto mais para a cópia. O Papatongo November Yankee Mike, copia? Seu voo local, corredor forte até 20 milhas, a 1 mil pés, com uma hora o tempo de voo. Decolada 17 com curva à esquerda, saída no corredor forte. Frequência do controle no 208, a torre em 118.95. November, Yankee Mike, aguarde o código transponder. C-1-1-8-9-5. 4 para acionamento, táxi decolagem, chame a torre em 118.95, o... Tá vendo, Yankee Mike? Tireiro decolagem 6327. Bravo que Luiz, que decolou 3-0, vai manter a perna contra o vento na 1-0, limite a cabeceira 28, mil pés, aguardando da cruzada. Serra Beacon by Magnet 120. Number, let me see here, 4 for landing. Portugal 021. 2-5, speed down to 3,000 feet. 18. Venus Limit. Radio 120 from India Serra. Yes, if you lose a radio communication flight to Cibra, Radio Beacon by Magnet 120. Roger. Schedule for Boston. Boa noite, 07, vamos reduzir para 210 nós. O vento sem interferir com as decolagens da 1-0. Salvador, Índia, November Alpha, decolado da 1-7, controle de buraquinho. Índia, November Alpha, prossiga visual na escuta. Mantendo visual na escuta. Trip 5491, reduza para aproximação, cheque para pouso.